DJ Ellison. Ellison. Trazendo a sua história, sua arte e seu talento para o Brasil inteiro. O showman do norte do Brasil chegou. Seja bem-vindo, DJ Ellison. 3, 2, 1. Deixa de mansinho, deixa de mansinho. Eu falei que eu ia relembrar o estado do Pará, não é? O nosso amor. Meu amor, segure em minha mão. Meu amor! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pensão, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vê se me esquece. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá. Quem tá solteiro? Oi, senti. Vou ficar maluco. Olha o que ele vai fazer. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarara. Pois amores se vão. Ele é minha decisão. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Minha amiga Maíra Cassiano, muito obrigado, meu amor. Nunca te valorizou. Ela nunca te amou. Se eu te falar que é paciência, eu tô mentindo. Aí já é muito amor o que o showman tem por eles. Vai! Haja paciência pra ter que te amar. Eu não tenho todo tempo pra te esperar. Então se decide logo com quem vai ficar. Pelo amor de Deus me fale. Pelo amor de Deus me fale. A cidade escureceu, o meu coração adormeceu. É o sol, esqueceu de nascer. Tô tudo aqui pra você. Ah, oh, oh, oh, não acabou, não acabou. Eu preciso encontrar você. Ah, oh, oh, diz que não acabou, não acabou. Eu preciso encontrar você. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa no batidão. No batidão, no batidão, chamei. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Só quem tá solteiro, só quem é sincero, bate na palminha. Quem é paraense aí, bate na palma da mão. Bate, bate, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu sou paraense. com muito a... De novo! Sou paraense, com muito orgulho, com muito amor. Fui sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite, me traz presente. Quem é que não tem medo de amar? Vai cantar forte. Quem não tem medo? Apaixonar. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você. Onde você tá, meu amor? Preciso do teu cheiro dizendo... na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte. Aí lá vai a gente lá no Marajó. Foi com batalha sol que eu me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada. É quem? É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender. E o aniversário é do ministro. Pode chorar que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Você acabou de me perder, na verdade ninguém perde ninguém. A gente se livra, não é verdade? Ai meu Deus do céu, chove! 1, 2, 3, comparando com a gente, você é bem pior. Cadê as meninas do job? Cadê as meninas do job? Ai! Ai, ai, me iludi. Achei que era CLT, ela trampa no Pivas. Achei que era CLT, ela trampa no Pivas. Achei que era CLT, ela trampa no Pivas. Ai, ai, me iludi. Achei que era CLT, ela trampa no Pivas. Achei que era CLT, ela trampa no Pivas. Achei que era CLT. Eu conheci uma menina assim. Até que eu conheci ela melhor. Comparando com a gente, você é bem pior. Ai, ai, me iludi. Achei que era CLT. Deixa no batidão. Quero ver quem sabe. Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale a sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver. Pra chamar a atenção das novinhas. Chamei no grau pra chamar a atenção das novinhas. E agora vou escolher. Cadê tua mochilinha? Mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha. Mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha. Mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha. Ronaldo Maresia tá pegando a mochilinha. Ronaldo Maresia tá pegando a mochilinha. Chamei no grau pra chamar a atenção das novinhas. Chamei no grau pra chamar a atenção das novinhas. E agora vou escolher minha próxima mochilinha. Mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha, mochilinha. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para voltar. Queria-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até ver. Mais o quê? Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. O Elisson vai começar a pegar pesado agora, presta atenção. Eu nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Não se nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. CL, Pira, do RJ1, é dizer adeus. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na pista. Toma! Toma no batidão! Toma no batidão! Toma no batidão! Toma no batidão! Bora! Bora dar uma acelerada bacana! Agora eu quero ver. Quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Bate na palminha. Só quem tá solteiro. Eu vou fazer como antigamente. Eu vou porque sou assanhado. Eu vou. Joga a mãozinha direita pro céu. Quem é do tempo do pop aí? Joga a mãozinha direita pro céu. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma bicada. Toma bicada. Eu quero assim, showman. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Atenção! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho vai doidar! O bagulho endoidou. Vem na contagem, showman! 4, 3, 2, 1, foda! Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. Ela quer o quê? Então vou ter que levar, tá jogado na minha cara. Então vou ter que levar. Ô, oh, meu! Bora, gigante! Pra descer um assalto pego. Planejei um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. Vai joga, joga, joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola e então joga o berrado. Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola e então joga o berrado. É DJ Melly, é DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E amiga Maíra Cassiano, um abraço pra você, representante do Marajó, aqui no sul do Brasil. A jogada na minha cara. Aí conhece o papai, não tem pra ninguém. Na minha cara, então vou ter que levar. Valeu, Maíra Cassiano! DJ Lohan que tá com o seu paizão também, um beijo no coração desse cara espetacular, viu? Tá tudo bem. Deu uma fumaça louca aí, mas é assim mesmo, acontece. Quem tá acostumado com festa em Belém, é assim mesmo. Agora eu quero o seguinte. Cadê os homens que estão solteiros aí? Bota o bracinho pra cima. Só os homens que estão solteiros. De verdade. Os homens que não devem nada pra ninguém. Cadê os homens? Solta a carta, caralho, tigrinho. Peraí, Karina, venha pra cá, Gel, a carta está em suas mãos. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta, pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta, pra eu pegar o meu dinheiro. Chama! Puta é Vuk, Vuk, Vuk, Vuk na onda maluca é Vuk. Deixa aí, meu amor. Vuk, Vuk, ah, é Vuk, Vuk, Vuk, Vuk na onda maluca é Vuk, Vuk. Solta a carta, tigrinho, vai. É Vuk, Vuk, Vuk, Vuk na onda maluca é Vuk, Vuk, Vuk, Vuk, ah, on hype. Vuk, Vuk, Vuk na onda, é Vuk, Vuk, Vuk, assim, ó. Minha amiga Milena, obrigado, meu amigo parceiro Parmalate, gratidão. E aqui, os nossos catarinenses também. Alô, Alexandre! Vamos pra cima, maninho! Um, dois, três, showman! Rala xereca no playbar, calma vida, tá de boa. Rala xereca no laizão, calma vida, tá de boa. Rala xereca no donkey, calma vida, tá de boa. Rala xereca no ale... Aniversário do Hugo Fiel. Rala, rala, rala, tá de boa. Rala, tá de boa. No coroa, porra, no coroa. Rala no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra. Miguel Neto, coroa, do Barreiro, Cris. No coroa, porra, no coroa. Joga no peito do showman pra ti. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Quem é que tá solteiro mesmo aí? Joga o bracinho pra cima. Quem é que já vai voltar pro estado do Pará? Bota o bracinho pra cima. Quem tem mais de 5 anos sem ver o estado do Pará? Bota o bracinho pra cima. E quem tá com saudade das aparelhagens? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego os... Para ministro! Para ministro! No dia de pagar eu vou lá e pego eles de novo. Aê, tadinho da Jota. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. Toma! Toma, desgraçado! Toma, desgraçado! Toma, meu showman! Bora beber! Na macho safado, tem que se fuder mesmo. Tô caçando um estalito, sou... Só presta assim. Quando ela vai embaixo, quando ela vai em cima. Quando ela vai embaixo, quando ela vai em cima. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta a música em mar. Porra, mano! Porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. A gente gosta assim. É, desgraçado. Mas ela te amava, né? Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Porra, porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Porra, porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, senta muito, que maravilha. De mini short. Eita, show, meu. Você. Alô, gigante. Decote. Viciado em vela. Desceu. Viciado em vela. Desceu. E a galera da grande família deve ser do Guamá, não é? Onde é? Oi. Viciado em vela de som. Viciado em vela de som. Garota, eu quero ver se você tá bem. Tá bunda com dinheiro, te creio. Tô rindo, sabe que sou creio. Mostrando esse ponto, já sabia ver. Safadinho quer sentar. Quer sentar, só pra dropa do ouro. Tô 22. Nós te colocando e te botando até de manhã. Vai de manhã, vai depois. Toma! Que eu vou te botar, você já sabe. Não vou perdoar, pera se sensualizando. Que eu vou te pagar alto. O tipo não tá lucrando. E ela desce no foco, desde lá. De uma cine. Ela é bonitinha, ela tá querendo. Ela faz carinha e joga o cabelo. Penélope, charmosa, joga pra mim. Mas e o showman? Tira eu de lado, bota forte, mete marcha. Sai em cima da moto, acelera tudo. Vai sentar gostoso na garupa do papai. Vai sentar gostoso na garupa do papai. Do papai. Vai joga a bundinha pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica. Quica, vai no chão. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Coisas da vida. Assim, ó. Isso que complica. E o showman, ele não tem hora pra parar. O problema é que o ministro tá de aniversário e disse: showman, bota pressão! Senta, bebê. Você vai vai sentar por cima. E o ministro vai doidar. Denis Super, agora, David Pitbull, direto de Curitiba, curtiu o aniversário do ministro. Vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra. Desce de 4-4. 4-4 bolado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro então. 4-4 bolado com meu amigo Marquinho, direto de Curitiba. Alô, Marquinho! Adoro, eu me amarro então. E então, chama a Thaísa, chama a Thaísa. Faz quadradinho de 4. Faz quadradinho, 4-3. Passou o carnaval solteiro, bota o bracinho pra cima. Só quem foi, passou o carnaval solteiro. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu sou sincero. Mas o amigo que é amigo, ele não abandona o cara que é casado, não é verdade? Você que trouxe um amigo casado, dê um abraço no seu amigo casado agora aí. Dê um abraço nele, que ele é casado, que ele é canoa. O paraense sabe que é o canoa. É aquele cara que não sai do lado da mulher de jeito nenhum. Cadê o teu amigo canoa? Dê um abraço nele. Agora fala no ouvido dele, qual é a vida de solteiro? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Isso que é vi. Que o nosso amor nunca vire rotina. Isso que é vi. Transando todo dia. Acordar pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca vire ontem. Olha a vida! Isso que é vida. Yes, I can see you. Cause every girl in here wanna be a. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Show me! They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. Você me machucou gostoso e hoje eu voltei. A sua foda é melhor que a foda do meu ex. Sabotadão nervoso e eu gasto do bololô. Por isso a Thaísinha voltou. Você me machucou gostoso e hoje eu voltei. A sua foda é melhor que a foda do meu ex. Sai do jogo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai tem coisas em nossas vidas que acontecem, que às vezes a gente deixa passar e nem percebe, né? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui presentes com a gente ama o próximo, não é verdade? Quem é paraense, levanta a mãozinha aí. Quem é paraense? Quem é paraense de Marituba? Quem é paraense de Ananindeua? Quem é paraense de Benevides? Quem é de Quaraci? Quem é de Santa Isabel? Quem é de Santa Maria? Quem é de Castanhal? Quem é de Boa Vista? Parece tão grande, mas o coração desse pessoal aqui é muito grandão mesmo, de verdade, viu? Quem é de Belém do Pará? E tem uma coisa que muitas das vezes a gente não dá valor, que é o nosso movimento, mas vocês não estão percebendo, mas o nosso movimento, ele está conquistando o Brasil, a região sul-americana toda. Inclusive, esse cara aqui foi lá em Belém do Pará, intermédio do set que eu gravei para o Alok, que eu estava aqui em Santa Catarina, não sei se vocês lembram de tudo isso, mas ele foi lá e cantou. Wesley Safadão, pede aí, pai. Segura na guitarra. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Agora é sal, sal, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal. É sal, é sal, é sal, é sal. Pedir pra parar. Será que a gente dá valor mesmo no que é nosso? Safadão, por favor, de novo. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Agora é sal, sal, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal. É sal, é sal, é sal, é sal. Pedir pra parar. Agora eu diria todo mundo botando a mãozinha pra cima assim, todo mundo, todo mundo, todo mundo, cantando sem som. Eu sou paraense, com muito amor. Esse chão menino tá de brincadeirinha. Na boate Costa Cor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. E tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. É o quê? Toma! Quem queria foi a Dali, mas a sorte da beleza que surgia. Pra lá o louco cantar de alegria. Quem espera sempre alcança meu amor. Torcida do Flamengo, joga o bracinho pra cima, só torcida do Leão. Quem é do Remo, bate na palma da mão, bate na palminha. Quem é do Paysandu? Isso é festa para esse bichão. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar. E a certeza de um amor. Eu sou parente do nada. Do nada. Foi sem ter teu carinho. Quem é comigo, joga o bracinho pra cima. Eu me sinto sozinho. Pra sair do chão. Eu pra pular igual no Mangueirão. Solidão. Por favor, comigo assim, ó. Em uma só voz. E doida, caralho. Caralho. Caralho. Uma tal suruba, não pude ir, Maria foi do meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei... Todo mundo vai rodando! Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba, já me passar a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Cara de massa não vem hoje, seu Manuel. Ô Manuel, olha aqui como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão arrancou. E a outra que sobrou está doendo. Ô Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta. Todo mundo que tá feliz, vai rodando, vai rodando. Roda, roda, vira, roda, roda, vem. Quem tá gostando, dá uma salva de palmas pra Deus. Não pra mim. Sabe por que, Deus? Porque realmente Ele tá nos proporcionando essa noite tão especial, tão paraense. Tão paraense mesmo. Que eu queria que vocês cantassem uma música aqui juntinho comigo. Por favor, só quem souber. Quem é paraense vai saber. Estou dividido. Desde que ela voltou, responsa. Eu não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir. Menina agora, pessoal que não vai não parar muito tempo, calma, é só uma fase, tudo vai passar e vocês vão estar lá com a gente, firme e forte, calma, já tá passando. Oh! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conto. Quem foi que te traiu? Me traiu. Pelo amor de Deus. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E a galera de Boa Vista! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Pra que falar? Pra que falar? Pra que falar? Se você não quer me ouvir. Ivete Sangalo. Fugir agora não resolve nada. Cantando no nosso ritmo, meu amor. Mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. deixa eu ver. E essa tempestade um dia vai acabar. Ei. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas. Alô, ministro! Nas horas lindas que passamos juntos. Vieni Souza! A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho certeza. A nossa história não termina agora. Pois essa tempestade. Suba aqui, Souza, pelo amor de Deus! Vai acabar. Venha, venha, venha, venha, venha! Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol. E o dia que der errado, sou céu e a gente vai estar lá firme e forte. Eu sou recebendo como sempre. Fim, é, dona Lani. E o meu. Ela diz que sim. Eu digo também que sim. É imensidão. Ai, maninho! Vamos lá, Dudu. Parceiro Edson, da CKJ. Pra se falar de amor, tem que baixar. Eu já vivi um amor gigante. E posso falar, tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a você. Você. DJ Rafael Cassiano, de Sori e toda a grande família do Barreiro. Você feriu meus sentimentos. Oh, oh, sem outro amor vou encontrar. Outro! Outro amor. Outro amor. Repetição, vem! E aí, Milena, Lupa Malate! E entreguei demais a esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história não pode acabar assim. Te preciso, sou. Sei que eu gosto de ver. E pé, firme e forte. Não adianta. Consigo acreditar que no seu peito. E a nossa galera de Macapá. Sei que é de são os nossos vizinhos. Mostrar. Muito obrigado. Sentindo. Alô, Radu! Há muito tempo eu me entreguei. Parabéns pra Top Gata de Boa Vista. Que ela, que ela. Me perdoa, amor, se eu errei. Chumei. Mas vou mudar. Te entreguei. E aí, meu amor? Explica-me por que só não me miras na cara. Carlos Black. Não... Tá aqui comigo. Namorado... Não poderia deixar de dar um abraço no seu ver. O nosso blog Master aqui do sul do Brasil. Sentimento. Valeu, bebê. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme. Alô, Carcaça, alô, Bigudo, alô, Bio. Se antes de inventar-se o amor, já eu testava. Ladislay, Anderson, Turu e a galera da série. Tu é louco, bebê. Te voy a ser sincero e confieso, não te miento, te extraño. E a pesar que transcurriu tanto tempo, aún guardo tu retrato. E é só. Banda Amazonas. Vem, Alane! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me amar. Lembra! Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu voltei, mas agora sobra ficar. O que jamais em um momento pude esquecer. Foi tudo sonho. Oi, bebê! Eu vivi. Vou te amar, mas nunca esqueci. Jéssica Lobato de Vigia. O amor é lindo. Lindo, lindo. Raio de luz. Oh my love, oh my love. O teu orgulho foi maior. Meu bem, desse jeito não quero te mais. Alô, DJ Ellison, solta som. Eu me sinto livre e vivo nas nuvens. Segue a gente aí, joga o bracinho pra cima. Pessoal, ainda são 4:30. Vamos até 7 da manhã. Vi sorrir como se... Já já tem meu filho Ellison Júnior. As nuvens de chuva não trazem prazer. O showman do Pará. Playboy, Maísa, Rose, time, parede antes. Vou esperar, é assim, a noite vai e o dia vem pra você, como um raio de luz, aquecer você, raio de luz e amor. Chama! Raio de luz que traz o brilho do amor. DJ Ellison. Show. É Bruno e Trio. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens de chuva não trazem prazer. Não a vi sorrir como só você faz. As nuvens de chuva não trazem prazer. chame. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Sai do sol e vem pra sombra, bebê. Locação, meu irmão. Natanzinho, que honra, que delícia. O rock dos amigos. O forte e o... Ê, maninho. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me importa as costas, me dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. Oi. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho. Tempo pra nada, já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só, cada paraense curtindo essa música que é nossa, é gostosa, e você fica assim, ó, fica comigo, ó. Fica. Pede seu make, ele toca, meu irmão. Veja bem ele abraçando ela, bem gostosinho. Quero te dizer, amor, nessa solidão que existe em nós, solidão de palavras vazias, em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. Quem vai ao Pará, parou, tomou o açaí e curtiu o showman, ficou. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar o... Alô, Jefinho! Você é a primeira numa Camila! E todo mundo invadiu o palco, ó. Eu preciso te encontrar. Isso é Pará! Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder. Anderson Mídia Divulgações, fechadão com o showman. Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder, meu bem, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém, não posso sorrir,